no limiar de um novo tempo, em minha vida, meu labor, dedicado a servir, a salvar e a dar amor. Venho hoje agradecer por estar aqui e agora, escolhido por tua mão, Senhor. Usa-me conforme o teu querer, meu Deus. Quero ter do teu amor a mais clara compreensão. Dá-me a tempo e a hora o que eu deverei dizer. O que procura o perdão necessita conhecer sem sofisma a salvação. Eu desejo em todo tempo falar claro da tua graça. Quero ver-te lá no céu, Senhor. Ver-te lá no céu, Senhor. Usa-me conforme o teu querer, meu Deus. Quero ter do teu amor a mais clara compreensão. Dá-me a tempo e a hora o que eu tenho. Compreensão, dá-me a tempo e a hora.